Essa chama-se o início da edição de sábado do FM Mistério do Comercial até às 18. Um velho tema dos anos 60, escrito por Paul Samuel Smith, Keith Ralph e Jim McCarthy para os Yardbirds, recriado aqui soberbamente, como todos vocês concordarão, por Mr. Gary Moore, Shapes of Things. Chamamos aos sábados no FM Estéreo da Comercial. Foram as duas iniciais avulsas, como é habitual chamar-lhes, para o início desta nossa edição. Gary Moore, Shapes of Things, First Blood, do álbum Fly on the Wall, dos australianos AC/DC. Enquanto os sons do rock descansam, Vítor Barão tem mais uma proposta para as tardes do Lança Chamas aqui no FM Estéreo da Comercial. Flash metálico. Notícias em formato flash no mundo do metal. Come on! Quinzenalmente, agora no Lança Chamas, um curto espaço dedicado às novidades do Hard Rock Heavy Metal, com o que porventura nos mereça a devida atenção, tanto a nível nacional como estrangeiro. Para já, fica feito o convite ao auditório a escreverem para Lança Chamas Flash Metálico, Rua Sampaio Pina 26000, Lisboa, informando de algum acontecimento hard do vosso conhecimento. Posto isto, a primeira novidade é a entrada em estúdio de Thor e o seu guitarrista Steve Price para produzirem o álbum de apresentação dos Battalion, nova banda nova-iorquina. Black Sabbath já com novo LP. Seven Star é o título e conta com Dave Spitz, irmão de Don Spitz dos Anthrax, no lugar do baixista Geezer Butler. Wasted tem nova formação. John D. Teodora na bateria, Danny Vaughan na voz, Pitway baixo, Paul Chapman guitarra e James DiLella nas teclas. O ex-guitarrista dos Mercyful Fates, Hank Sherman, juntamente com Jeff Limbo na voz, Pete Steiner baixo e teclas e Bob Lance bateria, formaram o grupo Fate, já com um LP gravado, por enquanto apenas distribuído na Dinamarca. As recomendações discográficas da quinzena. Wasp e The Last Command, já com edição nacional. Metallica, Master of Puppets. Baron Rocco com Lugar de la Marcha. E, finalmente, Armored Saint, com o seu mais recente Delirious Nomad. Última hora. Depois de várias diligências levadas a cabo entre Flash Metallic e o Lança Chamas, é com prazer que este bloco noticioso apresenta em rigoroso exclusivo para o seu auditório Triumph on Stage. Triumph on Stage. Fiquem, pois, com When the Lights Go Down e até 2 a 15 dias. lança-chamas de 15 em 15 dias nesta emissão dedicada ao Hard Rock Heavy Metal. Flash Metallic, notícias em formato flash no mundo do metal. Rádio Comercial. Chamamos de hoje, sábado, FM Estéreo da Rádio Comercial. Títulos do álbum já aguardam há algum tempo, pelo menos a chance de um pequeno destaque. Hyperactive. Yeah. Os FM Estéreo da Rádio Comercial foram duas para um álbum que regressaremos mais daqui a pouco, dos Savage Hyperactive, título Azul e Galeados e Eye for an Eye. Outro tópico ainda para ficar a guardar destaque, Q5. Charmes Avulsas do Lança Chamas de hoje até às 18 FM Estéreo da Comercial. Rubrica, aliás, programa em que incluímos o primeiro número da rubrica quincenal Flash Metálico. Para o próximo sábado, o início de mais uma daquelas rondas que denominamos genericamente Sons do Rock e com pontaria antes de chegarmos ainda ao projeto nacional feito em parceria com o Purgatório do Heavy Metal, que irá acontecer muito em breve, desta vez ainda o foco nos nórdicos, portanto o rock ou o heavy metal escandinavo. Muito provavelmente, mas sem confirmação ainda da nossa parte, 21, sexta-feira próxima, mais uma sessão do Lança-Chamas no Rock Rendezvous ao vivo. Portanto, desta vez a mudança do horário das tardes de domingo, agora ocupadas com o terceiro concurso de música moderna no que respeita à Sala de Lisboa, para a sexta-feira à noite. Também sem confirmação, mas em estado de intacto negociações, estava a atuação para essa noite, integrada no Lança-Chamas ao vivo, à noite no Rock Rendezvous, o grupo Tarântula. minutos para as 18, portanto, a parte final de mais uma edição do Lança Chamas a esgotar-se por aqui. Mais dois títulos a juntar aos outros dois, We Got The Edge e Eye For An Eye. Desta vez, Stevie's Vengeance e Cardiac, do álbum 1985 genérico Hyperactive dos Savage.